estão sintonizados na rádio Simple Life. Ouviremos agora um pouco mais de República com Fábio Braza. Sou só uma ideia. Anos na cela, como Nelson Mandela. O poder de viver de uma ideia e morrer por ela. Convicto de que nada vale sem luta. Irmão, por que cê acha que o Sócrates tomou cicuta? Ideias que abalam e embalam multidões, incitando motim, estopim pra revoluções. O fim de velhas visões, o sim de novas verdades. O passo largo no embargo da humanidade. A caneta é minha espada contra esse sistema sujo. Não uso das suas armas violentas, fujo. Ideias, nada mais que ideias, pra transformar utopias em epopeias, orgias em odisseias. Ideias sinceras são coisas sérias, não tiram férias. Do Alasca até a nevasca da Sibéria, corroendo artérias, gargantas, traqueias, acendendo pavio pra outras tantas mil ideias. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Voltem a ser perigosas. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Voltem a ser perigosas. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Voltem a ser perigosas. Nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser. Ideias perigosas eu aplaudo de pé. Pessoas corajosas tipo Geraldo Vandré. Pois é, não é uma revolta qualquer. Nem quizá, nem quimé, revolta a história ensina. O conhecimento ilumina e a ignorância assassina e faz chacina. Ideia que te leva à guilhotina, santa inquisição. Mas quando dissemina, termina em revolução. Atenção, que eu tô armado, sangue fervilha. Mais preparado que um soldado em guerrilha. Ameaça pro estado tipo pã de ovilha. Como a revolução de Petrogrado, a queda da Bastilha. Seja um líder, mas não seja Hitler. Uma liderança não se mede. Seguidores no Twitter, eu quero admiradores, não fã-clube. Pra ideia viralizar, mas que vídeo paia no YouTube. E não tem quem me derrube, não tem quem me calar. Pois uma ideia de verdade é a prova de bala. Eu sou o sonho de Marte, a coragem de Malala. O grito de zumbi que se escuta da senzala. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Voltem a ser perigosas. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Voltem a ser perigosas. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Voltem a ser perigosas. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser. Voltem a ser perigosas. Mais que ideias. Tudo começa de uma ideia. Isso aqui começou de uma ideia. Sou só uma ideia. Ideias que geram mais ideias, que se transformam em outras ideias. E até onde vai o poder das ideias? E aí, curtiu? Achou o vídeo legal? Então faz um favor e se inscreve no canal. Família, compartilha, participe, tem desde poema até videoclipe.